714, decola as 45, chame o controle 1198. 098, voo 714. Controle Salvador, voo 9714, na Puca, Caju. Voo 9714, controle, contato radar. Descida sai da Puca, transição Aracaju, após decolagem curva esquerda, aciona 5466 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Voo 1805, localizador, cheque o trem, chame a torre, 1895. 1895, 1805. 6152, para o táxi com 175 a bordo. Salvador, copiou 3152 da TAM. Sim, autonomia alternativa, por gentileza. Ela perguntou alternado. 2 horas, Aracaju. Ciente, contorno ao pátio Índia e Alto, quando no ponto de espera 118, decimal 95. Altímetro marca agora 1013, tem um bom voo, tá 3152. 1013, ponto de espera 118,95. Voo no 896, condicionado após a passagem do tráfego da TAM, ingressa via Juliette para o 10. Após a passagem do TAM, Juliette para o 10, voo 1896. Salvador, tá 3152, tá pronto, ponto de espera da 1-0. Gente, 3152, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 3152. Não, negativo, mantém a chegada à área. Gol, Norte, 14, chame Recife, frequência 2685. 268, boa noite, 714. 2685. Ciente. Salvador, gol 805, livrou? 805, prossegue via Alfa Juliette para o 8. Alfa Juliette para o 8, obrigado. Dan 3170, está autorizado via chegada à mar e ajuste 10 no tempo. Via mar. Vento no 20 graus. Gente, autorizado decolagem 3152. Estacionamento, gol no 606. Gol no 606, aguarda para push, vai passar o tráfego da companhia retaguarda, após a passagem do mesmo, autorizado push. Após a passagem do tráfego da companhia, autorizado, gol no 606. Então 3152, decolou e 52, chame o controle 1198. 398. Controle Salvador, boa noite, autor 3152, decolou Pucaracaju. 3152, controle, contato radar. Pode voar na proa de Aracaju, 3152? Negativo, 3152. 170, está autorizada a aproximação em Elias. Táxi Goma 606, está com 44 a bordo, 4 horas e 20, Fortaleza. 3152. Espere. Prossegue via Índia e Alfa no ponto de espera 118.95, altímetro marca 1013, tem bom voo. Ponto de espera 1895, com B13, 606, obrigado. Salvador, uma boa noite, Goma 606, ponte Peroma 0, pronto. Boa noite, Goma 606, Alinda, cola no 0, vento 09, 0 grau, 09, nós. Alinda, cola, Goma 606. No 3170 em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 11895. Salvador, 3170, transfere duas filhas de terra, baixo trabalho. Gente, 3170, livre pouso no 0, vento no 1, 0 grau, 07, nós. Bono 606, decolou 02, chame o controle 1 no 98. Grave 8, boa. Salvador. Boa noite, Gol 9606. Gol 9606, o controle está em contato radar. 3170, prossegue via Alfa Juliette pro 612. Boa noite, 05, muito boa noite. Para Natal temos autorizado nível 370. Sou decola da 10, sai da Pucas e para. Após decolagem, curva à esquerda, aciona 5475 no transponder. 119.8 é a frequência do controle. Treinamento correto, me chama quando pronto para o push. 6024, ready, copy? 6026, chame Recife 2685, alterne 12545. 2685, 6026, boa noite. Boa noite. Root via Upper Zulu 10, Skulk 5476, and frequency approach 19.8. Epsilon, 04, squid to collision level 370, runway 10, cook departure, depart position, left turn after departure. Then uniform 010, squawk 5476, sail 19.8, and we are full ready now. Correct, sir, coming for pushback and stand up. We are now ready to push, Epsilon, 04. Clear to push back, come for taxi. To push, call for taxi, down 04. Catálogo 1896. Está com informação Bravo para João Pessoa, Clavier. Gol 1896 para João Pessoa, está autorizado nível 370. Sou da cola da 10, cumpro pessoa da saída PUC Aracaju, onde prossegue via período 58 conforme rota. 5470 é o código transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado João Pessoa, nível 370. Boca, Aracaju, a saída decolando da 10, na Upper Whip 58 via rota de Planeta do Sul. 5470 é o transponder, 798 é o controle para o call. 1896. Cotejamento correto, me chama quando pronto para o push em 10. Vai chamar. Gol 994, autorizado, puxa o treinamento, chama táxi. 994 com 86 bordo, 2 km/h. 86, 3h30 de autonomia, confere, em Salvador? 2h15, Índia Alfa, ponto de espera 118.95, a última que marca 1013. 13, Índia Alfa, ponto de espera 118.95, 994. Gol no 994, Linda, colono 0, vento no 00 graus, no 19. Approved taxi van in April, India and Alpha, hold point 118.95 for Timothy 1013. Good to taxi holding point 10 by the apron at India and Alpha. At holding point tower 118.95. Decolou 1 no 9 e 8. 9 9 4 decola. Gol 9 9 4 contato radar sobre a linha do 350 na saída Pucaracaju. Autorizado, por estacionamento chama táxi, gol. Portugal 024, clear to line up and take off runway 10 in 090 degrees, 12 knots. We put line up and take off runway 10, Pascal 024. Boa noite, 05 para estar com 9:30 a bordo. 2:39, alternando Marcel. Contorno Pátio Índia Alfa, ponto de carga 118.95, altímetro marca 1013, tem bom voo. Pátio Índia Alfa, ponto de carga 295, obrigado, boa noite. Boa. Portugal 024, airborne altitude 4, call 119.8. 119.8, air Portugal 024. So long. Torre Salvador, gol 1805, boa noite. Ponto de carga no zero, só. Gol 1805, boa noite, ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, gol 1805. Mantenha Slack Level 370. Puka Departure. Quanto faltava 370, Puka Departure, Portugal 024. Gol 1994, chame Recife 1685, alterne 125.45. Então, boa noite. Boa noite. Bono 05, livre da colagem no 0, vento no 00 grau, 08 nós. Livre da colagem, Bono 05. 805, decolou 26, chame o controle em 119, decimal 8. 198, no 805. Controle Salvador, Gol 1805. Gol 1805, contato radar, sua para nível 370, saída Pucasipá. Pucasipá, nível 370, Gol 1805. Controle, Gol 1805, quando por 5 coordenadas de par, a gente agradece. Gol 1805, aguarde coordenadas. Portugal, 024, contact the receive center, 126.85, enable 125.45. 685 is enable 125.45, Air Portugal, 024, so long, man. So long. Gol 1805, chame em Recife no 2085, alterne 125.45. 2545 agora, obrigado. Pushback, acionamento, posição 10. Autorizado, puxa acionamento, chama táxi, no 8-4-6. Para o táxi Gol 1896, 100, Maceió, economia de 2 horas e 2. Contorno ao pátio Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1013. Contorno Índia Alfa em 18.95 no ponto de espera, 1896. Salvador, é Gol 1896, não sei se você está pronto. 1896, Linda, colono 0, vento no 00 graus, 0,6 de nós. A Linda é colono 896.